brasileiro em primeiro lugar. Diz, rapaziada. O meu Brasil, a minha sambando. Quem não viu, mulher de verdade, sim senhor.